Mais um ano se passa e aqui celebramos mais um ano de uma história que tanto nos orgulha. Em 28 de agosto de 1987, justamente no aniversário de Itabaiana, há exatos 35 anos, nascia a Rádio Capital do Agreste. Com o objetivo de ligar todos os itabaianenses, moradores do campo e da cidade, são anos de história levando notícias, prestação de serviços, cultura, entretenimento e o melhor da música a todos os cantos. Hoje, há 4 anos, migramos para a Capital FM e somos uma das rádios mais ouvidas do estado de Sergipe. Liderança absoluta no Agreste. Uma história construída com dedicação e amor a eles que tanto nos orgulha. Nossos ouvintes. Parabéns à Rádio Capital do Agreste. Parabéns, Itabaiana. Capital! ZYJ929, 1370 kHz. Capital do Agreste. A Rádio do Povo. O rádio é versátil. Uma programação variada que sempre oferece a oportunidade com o melhor custo-benefício para você anunciar. Nossa programação tem um espaço reservado para divulgar seu produto ou serviço. Fale conosco. Rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Prefeitura de Moita Bonita apresenta Quarto Festival do Folclore, de 22 a 28 de agosto. Gincanas de brincadeiras populares, palestras, roda de mestres e contação de histórias durante a Semana do Folclore. E no sábado, dia 27 de agosto, às 5 da tarde, cortejo com grupos folclóricos pelas ruas da cidade e apresentações no mercado. Realização: Prefeitura Municipal de Moita Bonita. Um novo tempo. Você pediu e eles estão chegando. Sábado, 31 de outubro, no Itabaiana Clube, em Itabaiana. A maior banda de forró do mundo. Mastros com Leite! Mastros com Leite. Cantando seus novos e grandes sucessos. Mastros com Leite. Com Mel. Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais. É tanta loucura que você me faz. E tome amor no meu peito. Limão com Mel. Uma conta de mim, me enrola em teus braços. Só você que não vê que é vontade, você. E forró saudade. Quem tem uma pior, se as horas quiser. São 6 horas, são 6 horas. Mastruz com Leite, Limão com Mel e Forró Saudade. Em um show inesquecível e recorde de público por onde passa. Itabaiana das Antigas. Ingressos antecipados, pista ou área VIP já à venda na Eletromix, Fiteiro do Rui e no Ocestão Supermercados. Aceitamos todos os cartões. E atenção, na compra do ingresso VIP antecipado, você ganha um copo personalizado. Informações 99620-0304. Realização Arena Produções, Planeta Promoções e Estrela Promoções. Itabaiana é meu canto, pois eu quero cantar. Lembra minha infância e eu vivi por lá. Da festa na sede do Botafogo, dia de jogo, Vila Nova e União. E o boato de Dolfo Zé Paulinho. Eita, tempo de menino, quem me dá recordação. Itabaiana é meu canto, por isso eu quero cantar. Lá na minha infância, Lembro por Tomi a usina de algodão, e o da Rebeca no pastúrio de Luiz. Mané e Miss fazia o meu pinhão, a festa da Conceição e a novena na matriz. Feira de gado lá no alto dos currais, a vaquejada dos duré na cajara, nessa é minha Itabaiana que eu não esqueço jamais. Itabaiana é meu canto, por isso eu quero cantar, falar da minha infância, e eu vivi por lá. Cadê a Folha, o jornal de tradição? Ponto certo que já não existe mais. O teu vigente e a sinuca de seu João. Essa é minha Itabaiana que não esqueço jamais. Itabaiana é meu canto, por isso eu quero cantar, falar da minha infância. O mestre Orlando, eu lembro, Mané de Tino, os oito baixos de Hermínio tocador. O ré é lendo, é rico, seu pai vadizia. Lembra da Aldeia Anania, eu lembro Cabo Totô. Capital FM 101,7 MHz. próxima atração. Na capital. Atenção, ouvintes da Capital FM. Em 5 segundos, Jornal da Capital, segunda edição. Jornal da Capital, segunda edição. O jornalismo coragem, a verdade dos acontecimentos, a informação destemida, o povo no ar. Um panorama completo e transparente no cotidiano da política, educação, segurança pública, saúde. O fato contado, a notícia doa a quem doer. Todos atentos, agora no ar. Jornal da Capital, segunda edição. Apresentação: Douglas Santos, o resolvedor dos problemas. Douglas Santos, a referência do jornalismo no Nordeste.